Caixeiro 153, capítulo 103. No meio das murtas, Wilmington. Em comparação com Fraser's Ridge, Wilmington era uma metrópole vertiginosa. E em circunstâncias normais, eu e as raparigas teríamos aproveitado os seus encantos. No entanto, considerando a ausência de Roger e Jamie e a natureza da missão em que estavam empenhados, pouco conseguíamos distrair-nos, não que não tentássemos. Vivíamos os minutos arrepiantes de noites interrompidas pelo choro das crianças e assombradas por imaginações piores do que pesadelos. Eu lamentava que Brianna tivesse visto o que viu após a batalha de Alamance. Fantasias vagas, baseadas no medo, já eram bastante más. As baseadas no estreito contacto com a carne mutilada, ossos esmagados e olhos fixos e sem vida, eram piores. Levantando-me com os olhos pesados, no meio de um amontoado de roupas descartadas e roupas de cama enxovalhadas, alimentámos e vestimos as crianças e saímos à procura de qualquer descanso mental que pudéssemos encontrar durante o dia em distrações como corridas de cavalo, compras ou competições musicais realizadas semanalmente em noites consecutivas pela senhora Crawford e pela senhora Dunning, as duas anfitriãs mais proeminentes da cidade. A noitada musical da senhora Dunning acontecera um dia após a partida de Roger e Jamie. Apresentações de harpa, violino, cravo e flauta eram intercaladas com recitais de poesia, pelo menos eram tidas como poesia, e canções cómicas e trágicas cantadas pelo Sr. Angus MacCaskill, o popular e educado proprietário do maior restaurante de Wilmington. As canções trágicas eram, na verdade, muito mais engraçadas do que as cómicas, por causa do hábito do Sr. MacCaskill em revirar os olhos durante as passagens mais lúgubres, como se tivesse as letras das músicas escritas dentro do crânio. Entretanto, adotei uma expressão adequadamente solene de apreciação, mordendo sempre a parte interna da minha bochecha. Brianna não precisava de tal ajuda à cortesia. Ela permanecia sentada durante todas as apresentações, com uma expressão tão intensa e taciturna que parecia desconcertar alguns dos músicos, que olhavam para ela nervosamente e esgueiravam-se para o outro lado do salão, colocando o cravo entre eles e Brianna por segurança. A sua atitude nada tinha a ver com o espetáculo, eu sabia isso muito bem, mas com a insistência de se lembrar constantemente da discussão que tinha precedido a partida dos homens. Foram discussões prolongadas, acaloradas e conduzidas em voz baixa, enquanto nós os quatro andávamos para cima e para baixo nas docas, ao pôr do sol. Brianna fora eloquente, desapaixonada e feroz. Jamie fora paciente, frio e inabalável. Eu fiquei de boca fechada, pelo menos daquela vez mais teimosa do que qualquer um dos dois. Eu não podia, em sã consciência, tomar o partido de Bree. Eu sabia quem Stephen Bonnet era. Eu recusava-me a tomar o partido de Jamie. Eu sabia quem Stephen Bonnet era. Eu também sabia quem Jamie era. E apesar de a ideia de o ver partir para tratar de Stephen Bonnet fosse suficiente para me fazer sentir como se eu estivesse pendurada por uma corda poída sobre um poço sem fundo, sabia que havia poucos homens mais bem preparados para a tarefa, pois, além da questão de habilidade extrema que ele certamente possuía, havia a questão da consciência. Jamie era um escocês das terras altas. Embora Deus insista que a vingança é assunto dele, nenhum homem das terras altas que eu conheça achava por direito que se deixassem este tipo de questões entregues apenas a Deus, sem qualquer ajuda da parte deles. Deus fizera o homem por uma razão, e no cimo da lista destas razões estava a proteção da família e a defesa da sua honra, a qualquer preço. O que Bonnet fizera a Brianna não era um crime que Jamie pudesse perdoar, muito menos esquecer. Além da mera vingança e da permanente ameaça que Bonnet poderia constituir para Brianna e Jamie, havia o facto de que Jamie se sentia responsável, pelo menos em parte, pelos males que Bonnet pudesse causar ao mundo, à nossa família ou a outras. Ele ajudara Bonnet a escapar do cadafalso outrora e não teria paz enquanto não reparasse esse erro. E ele disse isso. Ótimo, dissera Brianna entre dentes, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Então o senhor terá paz. Muito bem. E que paz acha que a mamãe e eu teremos se o senhor ou o Roger forem mortos? Preferias que eu fosse um cobarde? Ou o teu marido? Sim. Não, não preferias, disse ele com firmeza. Só pensas isso agora porque estás com medo. Claro que estou com medo. A mamãe também está. Ela é que não diz, porque acredita que o senhor vai de qualquer maneira. Se ela pensa isso, ela está certa, disse Jamie, lançando-me um olhar de esguelha, com os bolsos e um sorriso. Ela conhece-me há muito tempo, não é? Olhei para ele, mas abanei a cabeça e desviei o olhar, selando os meus lábios e fitando os mastros dos navios ancorados no porto, enquanto a discussão prosseguia. Roger finalmente colocou um ponto final na questão. Brianna, disse ele suavemente, quando ela parou para respirar. Bri virou-se para ele com o rosto angustiado e ele tocou-lhe no ombro. Não vou deixar esse homem viver no mesmo mundo dos meus filhos, disse ele, ainda serenamente, ou da minha mulher. Por isso, nós vamos com a tua bênção ou sem ela? Ela prendera a respiração, mordera o lábio e virara-lhe as costas. Vi as lágrimas marejarem-lhe os olhos e o movimento da sua garganta enquanto as engolia. Não disse mais nada. Qualquer palavra ou bênção que ela lhe dera fora dita durante a noite, na quietude da sua cama. Eu dera a minha bênção e despedira-me de Jamie naquela mesma escuridão, ainda sem dizer nada. Não podia. Ele iria de qualquer maneira, independentemente do que eu dissesse. Nenhum de nós os dois dormiu naquela noite. Ficámos deitados nos braços um do outro, silenciosamente conscientes de cada respiração e de cada movimento do corpo. E quando as persianas mostraram fendas de luz cinzenta, levantámo-nos. Ele para fazer os preparativos, eu porque não conseguia estar deitada e vê-lo partir. Quando ele ficou pronto para se ir embora, fiquei em bicos de pés para o beijar e sussurrei-lhe a única coisa que realmente importava. Volta, disse-lhe. Ele sorriu-me, ajeitando uma madeixa de cabelo por trás da minha orelha. Sabes o que eu disse em Alamance? Bem, não vai ser desta vez também, Sassenach. Nós os dois voltaremos. A reunião da Sra. Crawford, realizada na noite seguinte, apresentou os mesmos músicos, na sua maioria, do sarau da Sra. Dunning, mas teve uma novidade. Foi lá que, pela primeira vez, senti o cheiro de velas de murta. Que aroma delicioso é este? Perguntei à Sra. Crawford, durante o intervalo, cheirando o ar na direção dos candelabros que decoravam o cravo. As velas eram de cera de abelha, mas o perfume era algo ao mesmo tempo delicado e condimentado, um pouco como bagas de loureiro, mas suave. Murta, informou ela satisfeita. Eu não a uso propriamente para as velas, embora possa ser usada, mas iria exigir uma quantidade imensa de bagas. quase 4 quilos para se obter apenas meio quilo de cera, imagine. A minha criada passou uma semana a colher as bagas e mal me trouxe o suficiente para fazer 12 velas. Assim, fiz render a cera e misturei-a com a cera de abelha comum quando fiz as velas. Devo dizer que fiquei satisfeita. Realmente exala um perfume agradável, não é? Aproximou-se de mim, baixando a voz num tom confidencial. Alguém me disse que a casa da senhora Dunning ontem à noite cheirava como se a cozinheira tivesse queimado as batatas dos jantares. E assim, no terceiro dia, diante da alternativa de nos confinarmos com três crianças pequenas nas nossas apertadas instalações, ou de revisitarmos os restos bastante reduzidos da baleia morta, pedi vários baldes emprestados à Nossa Senhoria, a Senhora Burns, encomendei uma cesta de piquenique e levei a minha tropa para uma expedição exploratória. Brianna e Marsali concordaram alegremente com a ideia, ainda que sem muito entusiasmo. Qualquer coisa é melhor do que ficar sentada a ralar-me, disse Brianna. Qualquer coisa. Sim, e qualquer coisa é melhor do que o cheiro de fraldas sujas e de leite azedo, acrescentou Marsali. Abanava-se com um livro, parecendo pálida. Estou a precisar de um pouco de ar fresco. Eu preocupava-me um pouco com a capacidade de Marsali de andar até tão longe, tendo em consideração o seu estado. Estava no sétimo mês de gravidez, mas ela insistiu que o exercício iria fazer-lhe bem e Brianna e eu poderíamos ajudar a levar Joanie. Como sempre acontece em excursões com crianças pequenas, a nossa partida foi um pouco demorada. Joanie cuspiu o puré de batata doce na roupa. Jamie cometeu uma indiscrição sanitária de grandes proporções e Germain desapareceu durante a confusão ocasionada por tais contratempos. Foi descoberto ao fim de meia hora de busca, tendo-nos levado a todos para a rua, atrás do estábulo público, empenhado alegremente em atirar bosta de cavalo às carroças e carruagens que passavam. Todos forçosamente limpos, vestidos novamente e, no caso de Germain, ameaçado de morte e desmembramento, descemos as escadas outra vez, descobrindo que a senhora Burns, prestativamente tinha feito aparecer uma velha carrocinha puxada por um bode que bondosamente nos ofereceu. O bode, entretanto, estava empenhado em comer caruma no quintal do vizinho e recusava-se a ser apanhado. Após um quarto de hora de ferrenha perseguição, Brianna declarou que preferia ela mesma puxar a carrocinha em vez de continuar a brincar à apanhada com um bode. Senhora Fraser, Senhora Fraser! Estávamos a meio caminho, rua abaixo, com as crianças, os baldes e a cesta de piquenique na carrocinha de bode, quando a senhora Burns veio a correr da sua estalagem atrás de nós, com uma jarra de cerveja numa das mãos e uma antiga pistola de pederneira na outra. Cobras, explicou ela, entregando-me a última. A minha Annie diz que viu pelo menos uma dúzia de víboras da última vez que andou para aqueles lados. Víboras? Disse eu, aceitando o objeto e a sua parafernália de acessórios com relutância. Claro. Considerando que víbora poderia significar qualquer coisa, desde pessoas de má índole a lagartixas, e considerando também o acentuado talento de Annie Burns para melodramas, não fiquei preocupada sem necessidade. Pensei em largar a arma dentro da cesta de piquenique, mas um olhar para Germain e Jamie, as imagens de anjinhos inocentes, fez-me ver a insensatez de deixar até mesmo uma arma descarregada perto deles. Em vez disso, larguei a arma dentro do meu balde de colheita e enfiei-o no braço. O dia estava nublado e feio, com uma leve brisa vinda do oceano. O ar estava úmido e eu acreditava que havia uma boa hipótese de chover dentro de pouco tempo. Mas por enquanto estava-se muito bem ao ar livre, com o terreno arenoso, bastante compactado de chuvas anteriores, a facilitar a caminhada. Seguindo as indicações da Sra. Crawford, descemos aproximadamente 1,5 km pela praia e vimos-nos na orla de uma densa vegetação costeira, onde alguns pinheiros se misturavam com mangues e palmitos num emaranhado denso, premiado de sol e entrelaçado de trepadeiras. Fechei os olhos e respirei fundo, as narinas alargando-se com a mistura inebriante de odores, areia molhada e pântanos, resina de pinheiros e maresia, os últimos bafos de baleia morta e aquilo de que eu estava à procura, o aroma fresco e pungente de murta. Por ali, disse eu apontando para a vegetação cerrada. Naquele terreno, a carrocinha não conseguia passar, por isso abandonámo-la, deixando as crianças correrem livremente a perseguir minúsculos caranguejos e pássaros coloridos, enquanto avançávamos com dificuldade para dentro da floresta cerrada. Marsali carregava Joan, que se enroscou como um ratinho do campo nos braços da mãe e adormeceu, embalada pelo som do mar e do vento. Apesar da vegetação cerrada, a caminhada era mais agradável ali do que na praia. As árvores atrofiadas pelo vento eram altas o suficiente para dar uma agradável sensação de refúgio. E era melhor para caminhar, com uma fina camada de caruma e folhas em decomposição sob os pés. Jamie cansou-se de andar e puxou uma saia, erguendo os dois braços para o colo. Está bem. Eu pendurei um balde de bagas num dos pulsos e issei-o com um estalo de vértebras. Ele era um rapazinho bem constituído. Enrolou os pés, cheios de areia, confortavelmente à volta da minha cintura, e descansou o rosto no meu ombro com um suspiro de alívio. Está tudo bem contigo, não é? Disse eu, dando-lhe palmadinhas delicadamente nas costas. E quem vai levar a avó ao colo, hã? O vô, disse ele com uma risadinha. Ergueu a cabeça, olhando em redor. Onde está o vô? O avô está ocupado, disse-lhe, tendo cuidado para manter a voz descontraída e alegre. Logo vamos ver o avô e o papá. Quero o papá. Sim, a mamã também, murmurei. Olha, querido, estás a ver isto? Vês estas bagas? Nós vamos colher algumas. Não vai ser divertido? Não, não podes comê-las. Jamie, eu disse que não as podias comer. Não as ponhas na boca, vais ficar doente. Tínhamos encontrado um exuberante maciço de murtas e rapidamente nos dispersámos, perdendo-nos de vista umas das outras, entre os arbustos, à medida que colhíamos as bagas, mas chamando de vez em quando, para não nos perdermos completamente. Eu tinha colocado Jamie no chão outra vez e preguiçosamente considerava se haveria alguma utilidade para a polpa da baga, depois de serem fervidas para a obtenção da cera, quando ouvi um ruído suave de folhas espezinhadas pelos passos de alguém do outro lado do arbusto de onde eu colhia as bagas. És tu, querida? Chamei, pensando que fosse Brianna. Talvez fosse melhor almoçarmos. Acho que vai chover. Bem, é um convite gentil, sem dúvida, disse uma voz masculina, parecendo achar graça. Agradeço-lhe, senhora, mas tomei um bom pequeno almoço não há muito tempo. Ele saiu detrás do arbusto e eu petrifiquei, completamente incapaz de falar. A minha mente, estranhamente, não ficou nada paralisada. Os meus pensamentos voavam à velocidade da luz. Se Stephen Bonnet está aqui, Jamie e Roger estão a salvo, graças a Deus. Onde é que estão as crianças? Onde é que está a Bree? Onde está aquela arma? Raios-me partam! Quem é, grand-mère? Germain, aparecendo detrás de um arbusto com o que parecia ser um rato morto pendurado numa das mãos, Aproximou-se cautelosamente, com os olhos azuis semicerrados para o intruso. Germain, disse eu com um grasnido, sem tirar os olhos de Bonnet, vai procurar a tua mãe e fica lá com ela. Grand-mère? E quem será a mãe dele, então? Bonnet olhou de mim para Germain e novamente para mim, interessado. Inclinou para trás o chapéu que usava e coçou a face. Isso não interessa, disse eu, com toda a firmeza que consegui reunir. Germain, vai. Lancei um olhar para baixo, mas a pistola não estava no meu balde. Havia 6 baldes e tínhamos deixado 3 na carrocinha. Sem dúvida a arma estava num deles, logo por azar. Não vás ainda, rapazinho. Bonnet fez um movimento na direção de Germain, mas o rapazito assustou-se com o gesto e recuou apressadamente, atirando o rato a Bonnet. O bicho atingiu no joelho, surpreendendo-o e fazendo-o hesitar pela fração de segundo necessária para Germain desaparecer no meio do mato. Eu ouvia-lhe os pés a bater na areia enquanto ele corria e torci para que ele soubesse onde Marsali estava. A última coisa que precisávamos era que ele se perdesse. Bem, possivelmente não a última coisa, corrigi-me. A última coisa de que realmente precisávamos era que Stephen Bonnet pusesse os olhos em Jamie. O que rapidamente ocorreu quando este veio do meio dos arbustos, um momento depois, com a roupa curta enlameada, mais lama a sair do meio dos dedos, dos seus punhos fechados. Não havia sol, mas o cabelo de Jamie parecia em chamas com o brilho de uma surpreendente semelhança. Com a minha paralisia a desaparecer, com uma batida do coração, agarrei-o ao colo e recuei vários passos, derrubando o balde parcialmente cheio de bagas de murta. Os olhos de Bonnet eram verdes claros, como os de um gato, e iluminaram-se naquele momento com a intensidade de um gato que localiza um rato rastejante. E quem é este lindo rapazinho? Perguntou ele, dando um passo na minha direção. É meu filho, disse eu instantaneamente, apertando Jamie com força contra o ombro, ignorando os seus protestos. Com a perversidade das crianças pequenas, ele parecia fascinado pela cadência irlandesa de Bonnet e virava a cabeça para fitar o estranho. Parece com o pai, dá para ver. Gotas de suor brilhavam nas grossas sobrancelhas louras. Ele alisou primeiro uma, depois a outra, com a ponta do dedo, de modo que o suor escorreu pelos lados do seu rosto. Mas os olhos verdes claros nunca vacilaram. Assim como a irmã. A sua linda filha está aqui por perto, minha querida. Gostaria de renovar os meus votos de amizade. Uma jovem encantadora, Brianna, sorriu. Sem dúvida que gostaria, disse eu, não fazendo nenhum esforço para disfarçar a raiva na minha voz. Não, ela não está. Está em casa com o marido. Enfatizei a palavra marido, esperando que Brianna estivesse bastante perto para me ouvir e entender o aviso. Mas ele não deu nenhuma atenção a isso. Em casa, então. E onde fica a sua casa, senhora? Tirou o chapéu e limpou o rosto com a manga. No interior, uma herdade. Acenei vagamente na direção que eu achava ser mais ou menos para o oeste. O que era aquilo? Uma conversinha social? No entanto, as possibilidades pareciam bastante limitadas. Eu podia virar-lhe as costas e fugir, mas ele apanhar-me-ia sem grande esforço, pois eu tinha Jamie ao colo. Ou podia ficar ali parada, até que ele dissesse o que queria. Ele não estava ali no meio das murtas para um piquenique. Uma herdade, repetiu ele, um músculo contorcendo-se na face. E o que a traz para tão longe de casa, se posso perguntar? Não pode, respondi. Ou melhor, pode perguntar ao meu marido. Ele deve estar aí a chegar. Dei mais um passo para trás ao dizer isto. E ele deu um passo na minha direção ao mesmo tempo. Uma expressão de pânico deve ter atravessado o meu rosto. Porque ele pareceu achar graça. E deu mais um passo. Duvido, minha cara senhora Fraser. Pois veja bem, o homem está morto por esta altura. Apertei Jamie com tanta força que ele soltou um gritinho estrangulado. O que é que queres dizer com isso? Perguntei com a voz rouca. O sangue fugia-me da cabeça, coagulando-se numa bola glacial em redor do meu coração. Bem, veja só, foi um acordo, disse ele, a expressão divertida a crescer-lhe no rosto. Uma divisão de tarefas, poder-se-á dizer. O meu amigo Lily White e o bom xerife foram ao encontro do Sr. Fraser e do Sr. Mackenzie, e o tenente Wolfe ficou a tratar da senhora Cameron. Isso deixou-me com a agradável incumbência de me encontrar com o meu filho e a mãe. E os seus olhos semicerraram-se, focando-se em Jamie. Não sei do que é que está a falar, disse eu com os lábios cerrados, apertando Jamie com mais força, o qual observava Bonnet com olhos de coruja. Ele deu uma risadinha. Claro, e a senhora não sabe mentir. Perdoa-me pela minha observação, mas a senhora jamais poderia jogar póquer. Sabe muito bem o que eu quero dizer. A senhora viu-me em River Run. Embora eu confesse que gostaria de saber exatamente o que é que a senhora e o Sr. Fraser estavam a fazer a retalhar aquela negra que o Wolfe matou. Eu realmente ouvi dizer que a imagem de um assassino fica gravada nos olhos da vítima. Mas você não parecia estar a examinar-lhe os olhos, pelo que pude ver. Era algum tipo de magia que estava a fazer? O Wolfe? Então foi ele? Naquele exato momento eu não me importava realmente se o tenente Wolfe havia assassinado dezenas de mulheres, mas estava disposta a perseguir aquela linha de conversa que oferecesse a possibilidade de o distrair. Sim, o Wolfe é um incompetente, disse ele imparcialmente. Mas foi ele quem descobriu o assunto do ouro para começar. Então reclamou uma parte. A que distância estariam Marçal e Brianna? Tê-las-ia encontrado, Germain? Eu não conseguia ouvir nada, acima do zumbido dos insetos e do barulho distante das ondas a rebentar na praia. Mas elas conseguiam ouvir as vozes com toda a certeza. Ouro? Disse eu, erguendo um pouco a voz. O que quer dizer com ouro? Não há nenhum ouro em River Run. A Jocasta Cameron confirmou-nos isso. Ele exalou o ar através dos lábios, em sinal de descrença.